Charlie Delta, Sonora, Sherman Foxtrot, Sonora. Guarulhos, 340, autorizado de uniforme Zulu 21, recolha da pistão 90, primeira curva à direita, saída Ardor, após Ardor Eleva, para fechar a teoria. Controle 198, responda 5051. Positivo, autorizado Guarulhos, 340, aperta pelo 21, recolha da 0 por curva à direita, saída Ardor, transição Eleva. 198 controle, 5051, o transporte leve 6749. 6749, correto, sim, para pushback, essa não é. Chama, pronto, pushback, essa não é. 3201, na 6 milhas para Dona, completo por meio próprio e tem o aeródromo à vista. Estabilizado no ILS, o 62 Ticono para o táxi, com PLD de uma centena. Estamos alternando o Galeão com 4 horas. 6251, táxi via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1013. Táxi via Índia, ponto de espera, reportada pronto, Xanar 62 Ticono. Sete, aguarde um R2 da linha com a força retaguarda. Não pode estar autorizado que estiver com o sonho. Sete, completo de chato por segmento, chame 2, em 18, decimal, meia dúzia. 18, meia. Até daqui a pouquinho, obrigado. Top. Torre Salvador, mais bom dia, da 3201. Fernando, bom dia, reporte baixado e travado. Reportará, estamos ainda a 2:30 de casa. Obrigado, baixar, checada 3201. Autorizado, pistão no 03201, 91, 60 graus, 2 nós. De voz na 10, 3201. Gente, mantenha o tráfego nacional hoje, né? 6251, né? Ali também, 6251. Então 3209 no Solos 45, taxi de Alfa, Juliette, Portão 9. Alfa, Juliette, Portão 9, 3201. Salvador, o azul 4177, táxi 62 a bordo, alterna com 5, 3,58 a partida. 4177, táxi ainda, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 63. Leve o táxi, para pronto no ponto de espera, ajuste 63. Na 6251, ali em decole, questão 90, vento variável com 3 nós. Quatro Somente ali mantém azul 4177. Na 251, decolou os 47, chame o controle e bom voo. 251, ciente, bom dia. Salvador, bom dia, WebJet 5898, na posição 2, ciente, Gol, portanto, na 4. Confins 340, uniforme Zulu 16, aerovia, decolada pista 10, primeira curva à direita, saída da ELF, Lida, após Lida Bridge, controle 198, transponda 5054. E da ELF, tá presente? Obrigado. 6251, obrigado. 48198, transponda 5054. WebJet 5898. 5898, correto, chame para pushback assinado. Vai chamar para pushback assinado, WebJet 5898. E Salvador, bom dia, WebJet 7.7, informação hotel. 5.7, 1.7, bom dia, guarde um instantinho para copiar. Preparada, é o Leda Bridge. É o Leda Bridge, WebJet. Vento 160 graus, 4 nós. Livre decolagem da 1 agora, do passo 1.7. quadrona 77, decolou ao 50, chama aí, 198. O 9, decimal 8, azul 4177, bom dia. Ele no... Web 5717.4, Galeão 340, via uniforme Zulu 10, decola pistão na 0, primeira curva direita, saída conforme, controle 198-5053, faz fora. Chega o frisado Galeão, nível 340, vai ser Zulu no 0, decola 10, saída Tael, Leda Bridge, 5053 ao código, 198 controle, 5717, primeira curva à direita, acima para o feedback, acima. É a direita, primeira curva, é 5717, está no 1-0. Salvador, está na 62 embora. Vamos ligar. Flam 6251, chama o centro 1251 na alterna 13325. Sim, 251 na alterna 13325, chama na 6251, bom dia. Obrigado.